Antes de começar, eu quero cumprimentar o meu amigo Michel. Parabéns, Michel. Obrigado. Estamos há um ano Ah, fazendo sim. o Maringuaça Rockcast. Hoje vamos começar o programa 19. Hoje vamos fazer o programa 19, na verdade, né? Temos que agradecer também ao senhor Renato. Renato, tá na Espanador da aula, Lua. tá assistindo aula. O cara não é Tá vagabundo, né, desculpado gente? hoje. E aos que já participaram, né, nosso camarada pequeno Rafão. Todos que passaram por aqui. E os entrevistados inoportunos de sempre. É, muito obrigado a todos. Lembrando que se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, ou tá a fim de fazer uma parceria, colocar o som da sua banda pra tocar, é só mandar um e-mail para mgapodcast@gmail.com. Repita: mgapodcast@gmail.com. Isso aí, dando uma de Só CBN, né? que mandar a música não é garantia que a gente vai colocar É pra claro, tocar tem a música, tem também. que ser boa, Mas né? Hoje. arrisca, meu irmão. É. A gente só não vai tocar se for muito ruim. Cara, a gente tem uma parceria aí, olha só, cara. Você que tá aí procurando por um evento de metal, saiba que no dia 30 desse mês, no dia 30 de maio de 2009, acontecerá o Gods of Thunder Metal Fest com as bandas. A Blaze, Beetlelord, desconheço esses caras. Não, esses caras aí, deixa pra lá, né? Executioner. É, Executioner. Já falamos várias vezes das duas últimas Geralmente bandas aí. chove nesse dia, não? Chove, geralmente chove bastante, né? Gods of Thunder, né? Nossa, como Ainda cai bem, água, né? hein, cara? Tomara que esse ano seja diferente, faça apenas frio como o frio que está hoje, né? Tomara que caia o mundo nesse dia, cara. Que acabe tudo ali no show mesmo. É, o evento terá início às 21 horas e será no Tribus Bar, o já famoso Tribus Bar, na Avenida Cerro Azul. E custará apenas R$ 5. Olha só, que beleza, hein, cara? Evento assim com Maringuaça é desse jeito, cara. É pra galera mesmo. A gente já entrou aí numa parceria com o pessoal lá do Seattle Days. Foi um preço bem bacana também. E agora a gente tem aí o Gods of Thunder Metal Fest. E pra quem não sabe, parceria com a gente é só divulgação. A gente divulga Olha que aqui, fácil. Nós somos a gente, umas. vocês divulgam o nosso logozinho lá no cartaz e tá zero bala. Somos putas baratas, né, cara? Putas baratas. É, a gente não A gente cobra cobra, muito. cobramos quase nada. E Dia vale lembrar. 28 vou estar tocando MPB também. Quem quiser ver Strokes e Time Cables Inc. Olha que bonito. Pode colar lá, quinta-feira. Exatamente. Dia 20 o quê mesmo? 28, quinta-feira. Eu achava que era dia 20. Ah, uma quinta-feira. Olha aí que Quinta-feira. legal. Você vai quinta-feira e tal, não tem nada pra fazer. Porra, quinta-feira, meu, é meio complicado aqui em Maringá, né? Então dá um pulinho lá no MPB. Convites bônus aí, você paga só 50% da Entra no entrada. Maringuaça lá e que eu arrumo os bônus, Só paga manda um e-mail, hein? 50%. Manda um e-mail pra É, manda e-mail mgapodcast@gmail, também. requisitando a sua meia entrada. Convite bônus, só tem uns 200 comigo, é só entrar em Só contato. isso, cara. Putz, Só. que pena. E então você vai na quinta-feira aí assistir Tiny Cables Inc. ou Teen Cables Inc. Tiny Cables Inc. E o Strokes Cover lá no MPB. Pra quem não E no sabe, sábado. Tiny Cables Inc. é um som meio Radiohead, Coldplay, assim. Olha aí Só que que bonito. Vale música própria, conferir, né? né? Vale Rola conferir. uns coverzinhos também, legal. E no sábado você tem o Gods of Thunder. Putz, Sim. que fim de semana perfeito, hein, cara? Beleza, e eu, lembrando que o Gods of Thunder marcará o retorno do Ablaze aos palcos, né? Eles que Tava um ficaram tempinho parado. muito tempo. E agora vão voltar aí com a vocalista feminina. É. Olha só, que Que beleza, hein? chique, hein? Que chique, rapaz. Agora é, tem um charme na banda aí, um charme a mais. Mais um atrativo, né? Exatamente. Agora, um som de uma banda daqui de Maringá. Já A toquei banda com elas, feminina hein? tá predominando no Maringuaça, né, cara? Então, as mulheres estão querendo dominar não somente o mercado de trabalho, Como o o mundo. resto do mundo. Incluindo o mundo musical. Temos aí uma banda composta apenas por garotas, é o Serena. E você ouvirá agora a faixa You Are Stupid. Don't get me again. You went too far. Voltamos. Bloco 2, após aí a música da Serena. Patrocínio de hoje por Cervejas Antártica. Antártica. E Pinga do Coco. Pinga do Coco. Olha só. Ninguém senhor... sabe dessa. Ninguém sabe ainda, cara. O senhor Barack Obama, aliás, algumas pessoas ainda senhor sabem. Barack. O senhor Barack Obama resolveu fabricar a Pinga do Coco. Cara, que coisa deliciosa. Eu acho que vou começar a vender esse negócio, tá ligado? Cara, vai ter bastante gente querendo comprar, eu certeza, acho. Certeza, cara, certamente. Mas a sua... Como... Eu vou investir, acho, na minha carreira de engenheiro. Eu não vou ficar nessa de fabricar pinga, não, cara. Sim, mas como engenheiro, todo engenheiro é um bom administrador. Quem sabe uma fabriquinhazinha assim. Vamos ensinar a galera como é que faz essa porra? Vamos lá. Aliás, nossa, além da gente ensinar, queremos receitas. Bebidas genéricas de baixo custo, por favor. Qualquer coisa. Já tem o hidromel também, já ouviu falar ou não? Já ouvi falar. Puta, então, verdade, você tem receita, né, cara? Vamos fazer essa porra um dia. Meu irmão comprou até os bagulho pra fazer, mas não começou ainda, não. Não, seu irmão fabrica e a gente grava. Mas aquele hidromel acho que deve ficar ruim pra caralho. A pinga do coco acho que é melhor. Manda a receita aí. Tá bom, vamos lá. Pinga do coco, ou melhor, pinga do baraque. Na garrafa de Teleco Tetra. Sua fabricação é simples. Compre uma pinga genérica qualquer, tipo oncinha, 51, ou até mesmo um telecoteco. Qualquer coisa que venha na garrafa de vidro, pelo menos, né? De que custe tipo 1,50. Barato, tá, mas na garrafa de vidro. Aí você compra um daqueles cocos, só que seco. Não pode ser o verde, tem que ser o seco. É, ao contrário do que a Karen me diz agora, não é o coco verde, é o coco seco. Aí você, cuidadosamente, você faz um orifício no coco. Um buraquinho, pra quem não sabe o que significa orifício, né? Pega um prego e fura. Não, um pouco maior. Uns 5 pregos e fura. Um buraco. Um buraco, meu irmão. Você tem um buraco. Põe lá, um bloco de uma polegada, não, e um buraco que caiba uma rolha. Você pega, fura o coco, esvazia o coco. Enche ele com essa porra dessa pinga. Tampa com a rolha. Tipo, cobre a área da rolha com um plástico, assim. Só a aquela porra partezinha. Não vai junto, não, né? Não, não vai. Fica no banheiro. Aí você tá pensando o que aí que... é só enterrar. Enterra aí uns 30 centímetros abaixo do nível do solo, do quintal da sua casa. Enterra e espera por 30 dias. O resultado é fenomenal. Diz aí, mancha. É. O gosto da cachaça ruim foi embora, entrou um gostinho de coco no lugar. Fica docinho. Tá você bom, quer hein? Comer a tua amiga, aquela gostosa, que você não consegue de nenhum. Pensou em bebedar, vai funcionar. Certeza, e é barato pra caramba. Tive uma tendência cachaceira. Só precisa de paciência. Eu já falei, o esquema é comprar 6 cocos e enterrar um a cada 5 dias. Aí fica... Começou perfeito. Uma produção já, hora né, que você cara? Enterrar o último, você desenterra o primeiro, tá ligado? Já começou uma produção em série aí já. Tá bom. Quadro novo agora? Quadro novo? O que acontece agora no mundo da música? Tá bom. É, não vai achando que você vai receber uma atualização semanal de uma linguagem que... É, não, vai. Esquece isso aí. É, essa semana eu li, cara, uma declaração do senhor Graham Coxon. Pra quem não sabe, é um guitarrista agora. Do Blur. Agora sim. E ele disse que que a disputa entre Blur e Oasis, que acontecia no meio dos anos 90, acho que foi no meio dos anos 90 também, poderia terminar tragicamente. Quase acabou em suicídio. Vamos à matéria. Aqui, ó. O auge da disputa entre Blur e Oasis aconteceu em 1995, quando os selos de ambas as bandas optaram por lançar seus singles no mesmo dia, para descobrir quem venderia mais. Olha só que engraçado. O engraçado dessa matéria é o seguinte: o Blur vendeu mais que o Oasis. Então, o que os caras da gravadora amém, fizeram? Né? O que os caras da gravadora fizeram? Cara, vamos dar uma festa. Vamos dar uma festa pra comemorar essa porra aí. Certo? Cara, no auge da festa, o cara do Blur, que eu esqueci a porra do nome dele aqui, ele pegou e falou, velho, tô cansado desse negócio de disputa, eu vou pular dessa janela aqui. Sexto andar. Pula, meu filho, vai. Olha só, que bonito, né, cara? O cara ganhando a disputa e vou pular da janela, tal. Cara, o cara quase esborrachou, se não fosse o vocalista segurar ele. Meu, o cara é um mané, se ainda tivesse perdido a disputa... Cara, mas qualquer coisa, você ganhar em cima do Oasis, É gratificante, tipo, ganhar qualquer coisa. Ah, você ganhar do Waze, tá ligado? Por favor, né? Porque se você perder do Waze, você é lixo. Fala sério. Ah, eles têm até um méritozinho. Ah, os caras copiam o Beatles, cara, até no visual. São muito chatos. São antipáticos demais. Eles são. Os caras são tão chatos que o vocalista e guitarrista do Oasis, Noel Gallagher, fazendo um gancho aqui pra próxima notícia, ele reclamou dos shows aqui no Brasil, cara. De dois shows. Bem, né? Por quê? O cara ia deixar passar em branco. Porque, segundo ele, aqui, em Curitiba e Porto Alegre, foi no blog oficial da banda, no MySpace. Curitiba foi ótimo. O show, nem tanto. I do not understand. Eu não entendo o que tentamos provar tocando em lugares como aquele e como em Porto Alegre. É, cara, é meio foda, né? O cara sempre reclama. Aí ele ainda cita aqui, ó. Cara, são os fãs que saem perdendo, se quiser saber minha opinião. Um show em um palco desmontável e um estacionamento nunca vai ser comparável ao barulho e cores de um estádio. Volta pra Inglaterra, meu irmão. Não precisa nunca mais voltar. Resumindo, os caras só querem tocar em estádio. Todo frufrufru. Porra, estádio, eu acho que também o palco acho que é montável e desmontável, né? Provisório. Também acho, né? O estádio, acho que é o mesmo palco que monta no estádio, acho que é o que monta no estacionamento. Se pá, velho. Você tá com a razão, hein? Eu não vi a diferença, né? Talvez é uma delite, cara. Pode. Ah, frescura pra inglesinho. Inglesinho é assim mesmo. British pop do caralho. Bom, essa semana aí, pra quem não acompanha o mundo dos podcasts nacionais, saiu até que enfim o Péssima Ideia episódio 35. Cara, esse demorou, hein? Pra, esse é pro cara que nunca mais reclamar que a gente atrasa sempre. Exatamente. Demorou 9, 10 meses pros caras soltarem. O Péssima Ideia, pra quem não sabe, eu acho que pouca gente sabe, na verdade, foi o programa que realmente nos influenciou a fazer essa porra aqui desse Maringuaça Broadcast. É um podcast. Que hoje nós estamos num dueto, né? Numa dupla, tá certamente. Foda hoje. Geralmente eu não Rodrigo falo nada, e né? Heitor, ou Heitor e Rodrigo, né? Então, o link tá aí no post, é só baixar. Rapidinho, Péssima Ideia, número 35, a grande influência do Maringuaça. E agora a gente vai tocar o quê, mancho? Não sei, mas a grande influência do quê? Que não tem nada a ver com o que eles fazem. Não, não tem nada a ver, mas... Formatação de programa, talvez. Exato. Talvez seja a única coisa compatível. Exatamente, com a gente. Aí é que tá, meu irmão. Pra você que tá achando que é brincadeira, o MGA Podcast, o MGMail, mande crítica. Você tá achando que é brincadeira, meu irmão? Xinga a gente, nossa mãe... Não, mãe não, né? Mãe. Irmã pode ser. Pode xingar minha irmã à vontade. Ó, os caras mandaram aqui um e-mail pra nós, vendo se não rolava divulgar a música deles. Então, vocês vão curtir agora um Circo Motel. Cara, eu gostei do som dos caras. O vocal da música, ou de algumas músicas, que eu peguei algumas, eu não sei exatamente qual eu vou colocar, vou escolher mais legal. O vocal... Ainda bem que você vai escolher mais legal. É, lógico, né? Não vou escolher mais chato, né? Me lembro alguma outra coisa que eu já ouvi, mas eu, cara, até hoje, isso já faz alguns dias, eu não consigo lembrar o que que é. Então, faz tempo que escutei eles também e não lembro mais. Fique agora com Circo Motel. Fora, que o céu vai derreter a qualquer hora. Adoro. Pega o microfone aí, fazendo favor. Terceiro microfone, microfone. Salva a gente aí, que hoje tá feio. Fala um oi aí, mano. Tá ligado. Fala oi, tá ligado? Oi. Oi. Bom? Você pode falar mais alto se você quiser, tá? É, estamos aí na véspera de um show histórico da Pandora. Amanhã, Ladies will play at Opera... What? Em Curitiba. Isso é tipo final de campeonato esse show, né, cara? Bom, Thaís. Thaís, pra quem não sabe, é baixista da banda Pandora. Tá? Banda de female metal. Female metal, cara. Fica um termo meio pejorativo. Assim, tá bom. Mas tudo bem. Uma banda formada apenas por meninas que tocam metal. Que é meio elas... female, parece nome de animal, cara. É. Thaís, vamos ao que interessa. Cala a boca. Você... Quando esse programa for ao ar, você... Provavelmente todos nós já saberemos qual é o resultado da batalha de bandas pro Vakken aqui do Brasil. Bom, o que você espera, o que você acha do show de amanhã lá em Curitiba? Ah, a gente sempre vai com expectativa, né? De... ganhar o campeonato, bola pra frente, né? Se ganhar seria bem legal. A gente espera que o público lá goste da gente. Eles já conheceram, né, o nosso trabalho lá, que a gente foi lá mês passado. E eu espero que eles gostem, que o público goste, que os jurados. Os jurados, eles gostem também, que muito nos mais passem pra próxima etapa. O mais importante é o jurado gostar, né, cara? O público que se foda. O público que se foda, não. Os públicos maringaenses público... que estiver lá em Curitiba, leve plaquinhas. Por favor, mandar um recado Pandora. Aí. É, mandar um recado não, né, cara? Porque a gente gravou já, mas vai ao ar bem depois. Mas o público lá também tem voto. Né? O público tem voto? Tem, eles contam então, como um vamos fazer a campanha também. Pandora no Vakken. Public enemy, cara. Leve sua plaquinha. Leve sua placa. Entre no site. Tô esperando a galera de lá. Pandora.net, alguma coisa assim, deve ser. Pandora no Google, meu com irmão. Com 2N, velho. Responde quase. Procura com 2N, você vai encontrar um monte de mulher tocando heavy metal. Que não é do senhor. Não, mas mesmo que seja que o programa vá ao ar depois dessa etapa e tal. Mas de tem nada, outras de aí nada, se nós passarmos, se a gente passar, né? Aí o apoio sempre é legal. Você acha que vocês vão passar mesmo? Ah, eu tenho esperança. Esperança é a última que morre, meu irmão. Exatamente. Antes da marretada final na cabeça, tem que acreditar. Final e daqui até lá, sem esperar nada, não faz nem agora, sentido, né? Se for pro Vakken... Nesse frio ainda, 2 graus. 2 graus. Se aqui tá frio, imagina que em Curitiba. Com o dedo, assim, embaixo é gostoso. Imagina em Curitiba, hein, cara. Né? Bom, se ganhar, já sabe, no lugar na van. Pro Vakken. Pro Vakken. Na van. Lá, pelo estreito de Bering, ali do lado, ali do lado esquerdo, ali, ó. Sim. Não, vocês vão na asa do avião. Não, a gente vai pelo estreito de Bering, a gente vai de van, você não tá entendendo. A gente passa, a gente então, vai sair amanhã de daqui. Bering de avião. Não. Vocês querem no estreito de Bering e vamos, então. De van, não. De preferência de Kombi, azul calcinha, certo? Cara, se for aquela duas cores, com azul calcinha e branco, vai pior ficar que muito o Marcel mais, falou que amanhã, eu não sei se ele tava falando a verdade, se ele tava zoando, mas ele arrumou uma Kombi pra ir amanhã lá. Que massa. Acho que é a ideia dele. Demorar umas 18 horas até Curitiba. Que massa, cara. É nada, o Subterra já fechou aqui, cara, e veio com uma banda da Holanda. E os caras vieram de São Paulo até aqui, eu sei... Cara, mas você já viu o motor não, da Kombi 9? Não, eu sei, porque eu toquei no mesmo dia que eu ainda era... Eu ainda fazia parte da formação do Maltron. E os caras atrasaram porque eles tiveram que vir de Kombi de São Paulo até aqui, cara. Cara, mas com mas os caras estavam uns 10, 15 caras, velho. Com um monte de maconha, um monte quantas de equipamento. Horas? Ah, sei lá quantas São horas. De van é bem rápido até. Ah, aquela vez que a gente foi de van foi van o quê? Não, Kombi, né? Vamos terminar o programa. Calma que eu tô comentando ainda. Então vai. A Kombosa nova, você já viu o motor dela? Não. De golfe, meu irmão. Motherfucker. É, não, vou apostar coisa. Vai tirar racha com as Kombi novas, hein? Não faz curva, mas na reta. Vai que vai. Thaís, obrigado por sua curta participação. De nada. Aliás, não tem por onde. Hoje tudo foi curto, né, cara? Eu gostaria de agradecer ao pessoal que comentou no blog: Serginho, Mancho. Obrigado, Mancho. Leonardo, valeu. Eu. Kraumerosbo. Gustavo. O nome dele mesmo lá ou não? O Paulo do Brian. Não, não é o nome dele. Cara, vamos começar a identificar esses loucos aí. O Crow Meriroso? O Crow é o Crow, né? É o Claudião do Mindwalk, que já participou do programa 10, eu acho. Gustavo é o Gustavinho? Nossa. Gustavo é o Gustavo do Macaco Sentado, que tá linkado aí no nosso blog. Tá. É um anônimo que assinou aqui embaixo como Paulo. Paulo. Do Brian Oblivious, os raios católicos. Eu conversei com ele, foi ele mesmo. E é o Hélio Vinícius, que nos solta um cova rasa há muito tempo. Tá na hora já, hein, Hélio? Porra, mano. Acho que teve gente que comentou no Orkut também, acho que foi o Lucas, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto... Internet ultra rápido do D2 funciona. Internet ultra... Cara, aqui é a manivela o negócio, cara. Tem um link manual, assim, tipo você encher colchão de ar pra acampamento, sabe? Fica apertando o pé. A internet dele é algo do gênero. Não, assim. É que tá longe do modem, cara. Tá longe do modem, mano. Tá. Boa assim. Desculpa essa. Aqui, vamos lá, comunidade do Maninguaça Rocket. Ah, pra você que ainda não faz parte da comunidade, por favor, né? Já demorou, mano. Demorou pra entrar aí na parada. Se quiser fazer spam da gente, a gente aqui, não ó, não. Comments do Lucas. Estuda com a gente lá na engenharia, cara. Sério? É, aqui, ó. Programa sobre bandas com nomes criativos, cara, era nunca uma boa, vi hein? Esse louco lá no blog. Não, eu já vi já. O cara curte Opeth. E Opeth, vixe, é bom. Ah, eu acho que. Agora eu acho que já sei quem é. Toca baixo e tudo mais. Casário dele, hein? Toca baixo. Bom, a Karen já tá ali batendo o pé. Com a barriga roncando. Eu acho que ela tá com fome, hein, véi? Já ela resolve. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar as considerações finais aqui. Cara, esse programa foi tão light, menosprezável, assim, que nem consideração no final devia ter. A gente vai fazer pra tentar chegar pra não, perto não, um pouquinho mais do nosso tempo. Exatamente. Médio, assim. É, 40 minutos eu acho que é... That's enough, baby. É, deu tudo errado hoje, vai fazer o quê? É, acontece, né, cara? Então é isso aí. Eu mando um abraço especial pro pessoal que comenta no blog. Tanto no blog quanto no Orkut. É muito importante isso. Isso é importante, cara. A gente tem infelizmente, apenas o termo em inglês, né? O feedback. O retorno seria. A gente tem respostas do ouvinte. Isso é bom. Com várias sugestões que serão analisadas e utilizadas, com certeza. Nosso incentivo é apenas feedback. O seu comentário. Exatamente. Se vocês pararem de ter feedback, a gente para de gravar. E o abraço secundário é pra você aí que tá ouvindo, que baixou isso aí. Por trás. Programa 19. É, hoje, aí, programa curtinho pra vocês, muito mais fácil de ouvir. O abraço tá dado, especial pro pessoal que comentou, pra você que tá ouvindo e pro mundo todo, cara. É isso aí. Mancha, vai com você, mano. É, os abraços de sempre, aqueles que estão sempre ali no site, ali, xingando a gente, dando apoio ou não. A pequena princesa atrás de mim, né? Sempre acompanhando as gravações. Oh, apesar que ela tá com fome, eu acho, coitadinha. E agora, pra fechar, a gente ia fechar com o Neville, mas... Como eles não vieram, não vou dar essa colher de chá pra eles. A gente vai fechar com Infectious Grooves. É isso aí. Yeah. the sword, you can write some issue. Till I catch a legal middle. Wow, punk gang. We got a punk gang. What kind of punk gang? Yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigots, you a hell of a lot joker. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and it ain't over till the fat lady sings and the big tip just choking on the chuckles and love me. You want funk game? We got a funk game. What kind of funk game? Apesar de planejarmos algo planejado, um algo enorme, grandioso, lindo, maravilhoso, porém falhou. Levamos toco, mano. Tocão é o bolo. Aquele corte. Eu vou cortar, cara. Não, vai ficar inteiro. Saiu péssima ideia. Porra, eu esqueci, é péssima ideia e tal. Beleza. Tá. E o que você tinha falado mesmo? Que eu até... Do Circo Motel. Ah,